agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Chegou de mansinho, é. Como quem não quer nada, sou Alexandre Taurus. Como pelas beiradas, com a arma em punho, eu vou disparar. Um pipoco de palavra você vai escutar. Não faço rap só pra aparecer. Aqui o papo é 10, é só colar pra ver. Só riscava nas picapes, agora tô cantando. A coisa é muito forte, já tá me dominando. Não tenho papa na língua, sou assim e sempre você. Se não gosta do que eu falo, então vá se... Deixa quieto, não preciso vir aqui me justificar. Acredito no que eu faço e não vou mais parar. Já tentaram com palavras e me deter, mas no meio dessa gente eu aprendi a viver. Pra esse tipo de veneno eu já fui vacinado. A carniça fede muito, tô acostumado. O microfone é a arma vindo imunizar. Esses são os elementos de defesa, então não fica aí parado, sentado. Faz alguma coisa, não seja um dominado. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Já cheguei, calei a boca, de um, dois, três. Você se faz de doido, mas eu sei quem é você. Falava mal de mim, portanto estou aqui, face a face. Chegou a hora da verdade, sabe quem eu sou? Seu pior pesadelo, o terror preto bronze que você tanto criticou. Não estou sozinho, vim acompanhado com um cara que sai do toca-disco e vem rimar do meu lado. Vocês devem saber quem ele é, DJ Taurus está sempre no cenário. Sem perder a viagem, saindo de Mãe Luísa pra mandar sua rima. Paulão MC que vê o rap acontecer de skin em skin. A violência tá solta, a falação tá pior. Não me considero o melhor, nem tampouco o pior. Pra falar mal de mim daqui pra frente, tem que dobrar a língua, senão nunca mais vai vê-la. No meio dos dentes foi mandado um recado direcionado pra vocês. Agregado, família do rap, quem não sabia agora vai saber. Que o tema é pesado, você já tá ligado. Portanto, pensa um pouco pra falar de mim, eu dou agregado. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Paulão também está na área e agora vai embaçar. Se você não se ligou, passe pro lado de cá. A cultura é hip hop pra revolucionar, então se liga, mano. Não, não vamos parar. Não estamos na mídia, mas estamos aqui fazendo hip hop para que você possa sentir o peso do nosso som, que é verdadeiro. Não entrando nessa parada para ganhar dinheiro. Queremos o movimento expandir. Agregar a família do rap que está aqui. Não somos como muitos que só querem aparecer. Se liga na ideia, você vai ver. Tem muito neguinho querendo se infiltrar, mas o barato é forte, não vai adiantar. Somos nordestino, nosso sotaque é diferente, mas a rima é forte, então seguimos em frente. Estamos passando um pouco de conscientização. Se liga na ideia, tire a conclusão. Isso é só o começo do que temos pra mostrar. É melhor que fique atento pra não vacilar. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Chegou a hora e agora vamos embora. Não jogo conversa fora nesse som. Agora eu vou lhe falar as coisas da minha mente, as coisas que a gente sente. Verdades no meu repente, boca, palavra e pensar. As coisas da minha mente vão fluindo de repente. Assim como o sol é quente, nas veias o sangue a pulsar. Sou latino-americano, também sou nega africano. E se você não tá ligado, agora vou lhe contar. Vou de frente, vou de banda, vou no céu e vou na lua. Minha cultura é de rua, é hip hop, é embolada. É música de nova era, na cidade ou na favela, conscientizando a galera. É só você se ligar que é preciso paz pra sorrir, harmonia para amar, coragem para viver, fantasias pra sonhar. Puxando pela memória, vou lembrando do que sinto. Fala a verdade no mito, boca, palavra e pensar. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar. Agregado chegou, ho, ho, ho, pra ficar.